AM 1140, Difusora América, a rádio que faz bem para você. Aqui todo mundo ouve. Difusora América, a rádio que faz bem para você. Difusora América. Difusora Notícias. Oferecimento. Farmácia do Trabalhador. Na Rua Voluntários da Pátria, 4073. Em frente ao Sicoob. Difusora Notícias. A informação na hora para você. Uma ótima tarde de terça-feira para você que está acompanhando a nossa programação, trazendo agora mais uma edição do Difusora Notícias. Período de inscrições para o concurso público do IFPR será reaberto na próxima semana. Difusora Notícias. Foi publicado ontem, segunda-feira, o edital de reabertura das inscrições do concurso público do Instituto Federal do Paraná, IFPR. Esse foi o Difusora Notícias. Outras informações você acompanha às 21 horas. Difusora Notícias. Oferecimento. Natal Sonho Dourado. Presentões para você. São três caminhonetes S10, 200 mil reais em barras de ouro e centenas de vales compras. Para participar é fácil. A cada 50 reais em compras nas lojas identificadas, você recebe uma rasgadinha. Confira o regulamento e cadastre o código no site natalsonhodourado.com.br e torça bastante. Compre no comércio Chopinzinhense identificado e concorra a todos esses prêmios. Associação Comercial e Empresarial de Chopinzinho, a SEC. Música nos faz viajar no tempo, despertando em nós as melodias da saudade. Os acordes das tradições e os ritmos regionais. A música se faz história na garganta dos cantadores. E o potro é corcoviador. Começa aqui mais um programa de qualidade. A linguagem simples da nossa gente, integrando interior e cidade. Vem aí, Rogério Luiz, no programa Viola e Gaitaço. Essas andanças de tropeiro, de cultura e dos costumes da nossa terra sulista, tenho levado bem distante essa mensagem, valorizar a música regionalista. E nesse tempo é que eu toco fandango, já muita coisa aprendi, posso dizer que não adianta, pois não tem nada igual. Tá bueno, boa tarde, né? São 5 horas mais 7 minutos agora, 5 e 7. Estamos chegando neste final de tarde de terça-feira. 27 graus a temperatura. A partir de agora começa o Viola e Gaitaço. Tamo de mate pronto por aqui. E vamos até às 6. Hoje, 6 da tarde, teremos a transmissão da sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Portanto, até lá, tem o toque da gaita, o sertanejo raiz e a moda e a cantiga de mais um entreveiro no seu fim de tarde. No oferecimento da Leve Calçados e Confecções no centro da cidade, promoção da Leve tá incrível, presentão de Natal esperando por você, né? Falamos em nome da Eugecar. Você precisa fazer uma revisão do seu automóvel, deixar seu automóvel em cima do pedido, para você cair no trecho na estrada. Eugecar, a experiência e a tradição aqui em Chopinzinho. Erva mate anzulim, erva pura, erva de primeira, erva de patrão, erva que é um colosso de erva, em que você mateia em quantia. 32 anos no mercado, uma erva do mato sem açúcar. Eletro Center, meus amigos da Eletro Center, boa tarde. Toda a turma por lá, profissionais gabaritados, conhecimento vasto em eletricidade, instalação predial, comercial, prestação de serviço de caminhão MUC, é com a Eletro Center na 15 de novembro. Super Loja Móveis do Elcer, 11 anos vendendo barato, com a qualidade que você precisa e as condições para você mobiliar a sua casa, né? Falamos em nome da ME Máquinas e Equipamentos, ali na 14, em frente a Cressol. Abençoado produtor de leite, precisa aí de máquinas, equipamentos, peças, ferramentas, sal mineral, é com ME Máquinas e Equipamentos, né? E falamos também em nome do supermercado No Ponto. Hoje e amanhã é a terça e quarta-feira saudável No Ponto Supermercado. São 5 horas mais 10 minutos, agora 5 e 10. Vamos trazer as primeiras desse final de tarde, de terça-feira, hoje dia 6 de dezembro, e a música para começar com Teixeirinha, nossa árdua carreira. Música AM 1140. Repontando a mocidade em abril de 61, no começo da carreira, você deixou a fronteira. Saímos Brasil afora, partiu dizendo que ia levar comigo alegria com a sanfona sonora. Vestida de prenda um luxo e eu trajado de gaúcho, lenço vermelho ao pescoço, os empresários vendendo nossos shows por toda parte e nós dois levando a arte de carro, trem, de avião, enfrentando a própria morte, mas graças a Deus por sorte restou a compensação. Hoje dois trem nos criticam, chama nós dois de ricaço, não sabe a dor e o cansaço, pra ganhar esse pé de meia, vem ser nosso testemunha, não mate a pulga com a unha, não critique a vida alheia. A glória é depois da guerra, a vitória é de quem vence, a quem perde não pertence, o sorriso da bravura. Lutes, não percas a crença, não haverá mais doença depois que o remédio cura. Foi que nós ganhamos pra comemorar agora a fama de um povo nobre, o amor do rico e do pobre, que os nossos versos adora. Somos autênticos do verso,

amigas e amigos, começa aqui na Difusora Rancho Hospitaleiro. Alegria, causos, prêmios, telefone no ar, música boa e a simplicidade do beiço e alemão no Rancho Hospitaleiro. Patrão, um lugar para pousar. Chegue seu moço e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Ore casa, ore casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Ore casa, ore casa. E no dia seguinte a jornada prossegue. Mas quando se dá um ore casa na estância do bem-querer, e só o eco responde, fazendo a gente sofrer. Sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção. É o ó de casa mais triste na estrada da ilusão. Ó de casa, ó de casa, só o eco responde, fazendo a gente penar. Ore casa, ore casa, é na estrada da vida a gente tem que gozar. Lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, volta o último de casa com respeito e devoção. Peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. Ore casa, ore casa, peço patrão do céu um cantinho pra mim. Ore casa, ore casa. Onde é, alemão? Bom dia, bicho. Como é que tá as andanças, alemão? Como é que passou a semana? Ai, tá louco, Debão. Cheio de paz, harmonia e saúde. É verdade, tá. Oh, parece que entrou um cisco aí. Me atravessou na minha garganta um cisco do mate. Um cisco, é os primeiros mate e vem com bastante quirera, né? Pra mim, ore casa, ore casa, esta troqueada na vida um dia chega a seu fim. Tempo, né, bicho? Vamos, moçada querida, até às 10 da manhã. Tá chegando no final, né, Lamon? 349 ligações. Obrigado pelo carinho, obrigado que você ligou, participou. Tá junto com a gente. E primeiro vamos sortear uma ficha, né, Lamon? É, primeiro vamos começar, deixa eu abrir aqui. Uma ficha aqui da comunidade de Santa Cruz Grande. Festa, rapaz. Uma ficha de R$50, né, Lamon? Deu 150 hoje, né? A ficha vale 50 e mais duas de 50 lá no Mercosul. Falou, Ade, aquele abraço, muito obrigado, viu? Um abraço, Ade. A você e a sua equipe aí que completam e recheiam o final de semana junto com nós aí, né, Leandro? Mandar aqui um abraço ainda para Irineu Ramos, bom dia, povo de Chopinzinho. A Vi Ferreira, bom dia. A Roseli Zornita, essa rádio é muito boa. A Lúcia Tyson, bom dia. A Márcia Benjamin, bom dia, Bessa Alemão. Manda um alô para o pessoal da creche Criança Esperança. Um abraço. Tá entregue, então. Um abraço, né, tá pro pessoal. Tá entregue, né, Alemão? É. Tá tudo certo, né? Um abraço para todo esse pessoal querido e mais uma vez, obrigado por estar com a gente em mais um sábado e acompanhando o nosso Rancho Hospitaleiro, né? Que Deus esteja na frente de você para guiar, ao lado para abençoar, atrás para proteger, em cima para defender. Nunca aconteça nada, animal. Não esqueça do poder da palavra. Utilize a palavra, o dom que você tem para ajudar alguém a levantar alguém, ajudar a pessoa a ser feliz. Só fico feliz se tiver o meu amigo, o meu irmão feliz junto comigo. Termino, meu. Obrigado, Alemão. Obrigado, beijo. Obrigado que você existe. Obrigado, meu povo querido, que vocês existem junto com nós. Se nós não tivesse aqui, tinha outro no nosso lugar. Vamos representar o que Deus deu pra nós na vida. Um abraço, gente. Tchau, meu povo. Até sábado que vem, se Deus quiser. E Ele quer.